Salvador, Monte Barões, Santana 3600, cruzando o meio-dia para 150. Boa noite, Santana 3600, identifique, desça para o nível 060 na chegada marinha. 060, chegada marinha, se quiser colocar um abraço. Autorizado de decolar, 080 graus, 109. Salvador, F7-537, possibilidade da presença agora atual marcador externo? Ele? Controle Salvador, F7-537, para dar presente autorizado voo externo. Você aprovou o informe estabilizado 5837? Ceia Pro em forma estabilizada, 5837. Poderia confirmar o número de pouso do 5837? Número 1. Gente, obrigado. Autorizado, 080 graus, 099. Objeto 5837 estabilizado, interceptando o curso. 5837, completa final, torre 118.6, bom pouso. Completa final, torre 118.6, grato, 5837. Torre Salvador, muito boa noite. Objeto 5837 estabilizado na final, trem checado, baixado e travado visual. Boa noite, autorizado pouso 080 graus, 089. Autorizado pouso, F7-537. Puxa, né, 6224, decolou o 12, chama o controle, boa noite. Controle 1935, 6224. Controle Salvador, boa noite, Puxa, né, 6224. Fala na sua escuta. Puxa, né, 6224, contato radar, sua para 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, Puxa, né, 6224. F57-16, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte localizador. Lamento localizador, desça para 2.000 05, aciona identificação, autorizado chegada a Manda, para Diamão para interceptar a chegada, reporte no ideal e descida. Desça para 3.000 pés, ajuste padrão. Para 3.003, ajuste para 3.600. Chame Recife 1260. Recife 1260, padrão. Libere a direita, livre táxi para o pátio 3 via Kilo, Webjet 5837. Pela direita, pelo pátio, posição 3 via Kilo? Afirma. Estamos estabilizados. Gol no 643, na escuta contra o Frio Salvador? Gol no 643, acena identificação, autorizado, chegada a Bonfim, desce para 4.000 pés, ajuste padrão. A bomba partiu, padrão, gol no 643. Indicado do gol no 643? 265, mais. Gente, pode manter o gol no 643 para sequenciamento. R62, 24, chame Recife, 12545, alternado 12085, bom voo. R62, 24. 2545, 2085, muito obrigado. O TAM 3600 reduza para 1809, grafique com número 2. É, desça agora para 3000, ajuste em Datran. 1003, 3000, reduzindo para 3600. Controle Salvador, boa noite. Papa Romeu, Romeu 90, transfere com informação para mim. Romeu, November, assina a identificação, autorizado, chegada Mari, desça e mantenha o nível 050. Prospecto na chegada Mari, desce do 050, O Romeu, November, da presente, voa pro de ITAP, com quem é apenas a indicada? Itap está com 312 agora. Gente, inicialmente pode manter descendo para 3000 pés, ajuste Mi 3 na proa de Itap. Reporte caso necessite de redução, o Romeu November. 030, pode acelerar até 320, proa de Itap, Romeu November. Afirmativo, desce sem restrições de altitude na posição Itap, Romeu November. Gol no 643-250 de indicado, irá seguir com o número 4 na aproximação. Confirmo com o 643, pode ser cortado. Afirmativo. 250 de indicado, gol no 643 para informação, agora segue com o número 4 na aproximação. Afirmativo. Tá 3600, 2000 pés, ajuste 1013, livre de ESA. Aprovado. Web 5716. Afirmativo, estabilizado, LS. Gente, complete final, torre 1386, tem um bom pouso, web 5716. Obrigado, bom serviço. TAM 3600, 2000 pés, ajuste padrão, livre LS, reporte estabilizado, TAM 3600. 2013, reporte estabilizado, 3600. Controle Pegasus. Prossiga, Pegasus 05, controle. Controle. Gente, desça para o 070, o Pegasus 05. O meu Romeu November, 2000 pés, o ajuste permanece padrão. 2000 pés. Pegasus 05, desça para o 050. 050, Pegasus. Estabilizou o 3600. Então, 3600, complete final, torre. 1186, bom pouso. Obrigado, valeu. Romeu 90 para o localizador, complete direita, proa 060. Nessa proa intercepta, reporte estabilizado. Direita 060 vai reportar estabilizado, Romeu 90. Salvador 24, direita prossegue, táxi, me escuta, Alfa, pode seguir, hotel pátio 3, fica atento ao balizador no pátio 3. Tenha uma boa noite, bom descanso. Nos manter até próximo a duna aumentar. Atenção, balizador no pátio 3, 3600, baixou e travou? Irmão. Pouso, pistão 0, o vento 080 graus com 12 nós, 12 nós, 3600. Posso autorizar pista 10, 3600. Boa noite, Gol 1714, acena identificação, autorizada chegada à Mari. Desce e mantenha o nível 0, meia dúzia 0 e reduza para 250 nós, no momento no número 5 na aproximação. Chegada Mari, identificação 060, 150 nós. No 643, agora 220 de indicada. 220, Gol 643. Azul 05, desce para 3 mil pés, ajuste padrão. 3 mil pés, padrão. Pega 05 da presente, foi na Pro de Toque. Direto Toque, Pega 05. Gol no 643, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 mil, gol no 643. O 1643, inicia redução 1809, nós, irá seguir um tráfego agora como número 2, está agora 9 milhas à sua frente e já iniciando a redução. É 2780, agora no 643. Escuta via Alfa, apoio Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, também, 600. O Gol 1643, sob vetor, mantenha-se presente pro, aguardando o último vetor para o lock. Ok, mantendo a pro, Gol 1643. Desta pro, está reautorizado 2 mil pés, o ajuste padrão. Mantendo pro, 2 mil, Gol 1643. Bom, o meu número na vez vai ser estabilizado, não passa de lado. Gente, complete final, torre, 118.6, bom pouso. 118.6, ponto abaixo. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Romeu Romeu na venda, está 2 milhas para o externo. No 643, para o localizador, esquerda 1950, nesta pro, intercepta, livre LS. 1950, repórter estabilizado, Gol 643. Tá, baixada travada? Afirmativo. Entende, Alfa Romeo, Romeo, Romeo November, tem livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 1-2 nós. Livre pouso na 1-0, Romeo, Romeo November. Azul 4209, essa identificação autorizada de chegada a Monf, desse mantenha 060 e reduza para 250 nós. 060. Negativo. Azul 4209, apenas para informação, qual aproximação que o senhor está mantendo? Sente, após Adolfo, o azul voou bom, sim? Autorizado pelo centro? Sente, porque o controle Salvador contestou o centro e ele falou que negativo, o azul voou a bom, sim. Tinha sido instruído Adolfo, Alagoinhas após bom, sim. Confirme. Gol no 643. No 643, complete a aproximação, torre 118.6, tem um bom pouso, gol 1 no 643. 18.6. Ele mandou voar depois da chegada, ok? Era o azul bom, volta na dentro. O azul 4209, apenas para informação, após Adolfo, segue Alagoinhas, após Alagoinhas, Bonfi. Adolfo, seguindo Bonfi, não seria o perfil da chegada. Torre, boa noite, gol no 643. Boa noite, por na aproximação número 2. Aguarde pista livre, ajuste padrão no 013. Gol no 643. Continua aproximação, guardando pista livre, número 2. Ajuste padrão no 013, gol no 643. Positivo, gol no 643. Pega 205, apenas confirma indicada. 165. Sente, tem condições de manter essa velocidade até o marcador? Afirmativo. Sente, mantenha para sequenciamento, pega 205. Certo. 1714, reduza para 2, 109. 210, 1714. Azul 4209, 220 de indicada. Stand by 1 minute to copy, Portugal 024. Alfa Romeo, Romeo November, na Solos 33 direita, prossegue táxi na minha escuta, confirma o estacionamento, vai prosseguir. Azul 43, Romeo, Romeo November, na sua escuta, até o próximo. Afirmativo, tá livre via Taxo e Eco, após Quilo, até o Pat 3, fica atento ao balizador. Sim, vai reportar no Pat Quilo. Atento ao balizador, no 2-0, limitado ao balizador, no 7-4. Nesta proa está reautorizado 3 mil pés, ajuste padrão. Na proa de 3.000. Ele é o pouso agora, 643. 5 tempo de indicado até o marcador repórter estabilizado. Cliente solicita após Duna reduzir para 150. Cliente, ao reduzir para 150, tem condição de manter 150, 150 até o marcador? Após Duna somente. Afirmativo, após Duna, o Pega do 05 irá reduzir para 150? Depois de Duna vai precisar reduzir para aproximação, até Duna deve fazer 150. Confirma a velocidade na aproximação do Pegasus. 120. Gente, reporte iniciando a redução, o Pegasus 05. Vamos lá. É o balizador, fase 3, já reportado. Gente, o 120 de indicada não é o Pega do 05? Afirmativo, 120. Gente, o complete a final, chame torre agora 118,6 tem um bom pouso. 643 no solo 36, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa e reportante da Juliette para ingresso. Via Alfa, reportante da Juliette para ingresso, 643. Pega do 05, torre 118,6. Torre é o Pega do 05. Boa noite, Pega do 05. O ajuste 1013, padrão. Confirme, já está baixada a letra, vado visual com 10. Está visual, a gente está baixando o trem no momento agora. Gente, reporte quando? Tive abaixado e travado e passando o marcador externo. O vento para cheque 080 graus, 80 graus, com 10 nós, com 10 nós. Gente, vamos lá. O Romeo November está livrando a frequência aqui no parque. Afirmativo, Romeo November, tenha uma boa noite e bom descanso. Graças pela aprovação. Boa noite, muito bom. Azul 4209, sob vetor para sequenciamento, direita para 230, limite ao localizador. 230, localizador, 4209, limite 209. Marcador externo, com trem baixado e travado, pega 05. Gente, pega 05, tem livre pouso, pista no zero. O vento 080 graus, com 10 nós. Livre pouso, pista no zero, pega 05.